e faze-nos conhecer os teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Evangelho e Natal. E nós estamos aqui com o Tiago Silva Bacelli, filho do Carlos Bacelli. É de Uberaba, ele é psicólogo, bacharel em Direito, servidor público e está aqui conosco e está doando para a gente, para que nós possamos fazer o sorteio, dois livros, Com Amor e Livre de Preconceito e A Força do Amor. A pergunta para hoje é: o que o Natal representa para você? Então nós vamos dar um bom dia para o Tiago, que veio de Uberaba para fazer as palestras aqui no Vale do Paraíba. Bom dia, Tiago. Um bom dia, Rui. Um bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prezado ouvinte. Um prazer para a gente muito grande estar aqui novamente em São José dos Campos. E nós também estamos aí com a presença da Ivanilde, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, que está aqui conosco, brindando, né, Jorge, com a sua presença, o nosso programa Vivência Espírita. Tá? Trazendo mais luz aqui para a gente, né? E bastante luz. Uhum. Mas, Jorge, então nós vamos iniciando aqui com o Evangelho e Natal. Nós temos no dia 24 de dezembro, o nosso evento de Natal, né? Isso, já nós... vamos começar a anunciar, né, Rui? É, que nós gostaríamos que todos estivessem lá com a gente, todos os nossos ouvintes estivessem lá com a gente na AME, para que nós possamos festejar a véspera do Natal, mas festejar de uma maneira diferente, né? Exatamente. Com espiritualidade, com muito envolvimento. E nós estamos aqui, então, com o Tiago. Ô, Tiago, e daí? O que que representa para a gente o Evangelho e Natal? Bom, o Natal representa o nascimento simbólico, né, do nosso Mestre Jesus. E para nós é uma época de muita alegria. Nós compreendemos que tem certas pessoas que nesta época, devido à perda temporária do contato com algum familiar, porventura tenha desencarnado, às vezes se sente, neste tempo, um pouco triste, um pouco só. Mas para nós é uma época de grande alegria e queremos dizer para essas pessoas que celebrar a vida é celebrar a vida de Jesus, sobretudo, que veio ao nosso encontro para nos libertar de certas arestas que nós temos que podar aos poucos em torno do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E é muito importante nós celebrarmos em família e em paz. Esse é justamente aquilo que nós pensamos no Natal, né? Mas o Natal parece que ficou mais comercial do que espiritual, né? É porque a gente vê o pessoal falar de Papai Noel, mas de Jesus, o nascimento de Jesus é muito pouco, né, Tiago? É, a figura do Papai Noel, ela sempre está presente. O comércio, ele aproveita esta época do ano para ganhar um pouco mais. Mas isso gera emprego, contratam-se muitas pessoas para trabalhar Então a gente não pode assim efetuar um julgamento. No entanto, quanto à figura do Papai Noel, nós pensamos que ela é uma figura até mesmo simpática. Aí, e veio do folclore americano, né? Quer dizer, inclusive dizem que era até da Coca-Cola o Papai Noel, naquela vestido de vermelho, né? Que é a Coca-Cola que foi fazer propaganda do Papai Noel e ficou. Mas para nós que interessa é aquele espírito natalino que é de confraternização, de fraternidade, de amor, de distribuição, inclusive de presentes, que é muito importante, né? Mas nós vimos aí, e como é que vai ser o Natal esse ano com essa situação que nós estamos sentindo aí, que você falou em emprego, mas parece que o emprego, que desemprego temporário estão diminuindo, o pessoal está achando que o Natal vai ser muito fraco, não vai ter muitas vendas, e isso vai frustrar um pouco os comerciantes e as próprias pessoas, né? Nós vivemos um tempo um tanto conturbado em relação a esta crise econômica que o nosso país vem atravessando. No entanto, nem por isso nós espíritas, assim como as casas espíritas, devem deixar de se movimentar nesse sentido de celebrar essa época festiva, não é? Celebrar a vinda de Jesus. Então, por isso, nós temos nos movimentado lá em Uberaba, em torno da nossa campanha de Natal no Centro Espírita Vicente de Paulo. Nós temos colaborado também todos os anos lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, que o nosso pai Carlos Bacelli, ele coordena as atividades, e é uma festa muito grande. E com certeza, apesar da crise, ela vai ter, sim, o mesmo brilho. Ah, sim, a gente vê que para a gente não interessa a parte comercial mesmo, interessa aquela distribuição de como seu pai faz lá em Uberaba, né? Distribuição de cestas, de alimento, de presente, de alegria, isso que é importante no nosso Natal. E o Evangelho? O que o Evangelho tem a ver com o Natal? Bom, o Evangelho tem a ver com o Natal a partir de que o Evangelho foi nos concedido por Jesus. E o Natal é uma época de celebrar a vinda do Mestre, a vinda da sua palavra, a vinda dos teus exemplos, para que possam ainda mais clarear o nosso caminho, para que seja um caminho mais suave, mais brando, com maior alegria. Fala, Rodrigo. As participações aqui do Aécio César, que entrou aqui no Facebook, ele fala que é com grande alegria participar com um ouvinte dessa entrevista desse domingo com o amigo Thiago Bacelli. Um bom dia a todos do Vivência Espírita. O Natal é a revivência do Evangelho com Jesus e por Jesus. Forte abraço a todos. Agradeço ao amigo Aécio César. Um forte abraço, Aécio. Legal. Lembrando também que o Aécio tem uma coluna no nosso site, vivenciaespirita.com.br, que é a coluna Luz Infinita. Vale a pena vocês conhecerem os artigos dele. Alô, Rodrigo, antes de você sair, dá uma lembradinha pro pessoal sobre o nosso... Como entrar no colocar a rádio online no ar aí e tá? Tal. Ah, né? Sim, tem a rádio online. Basta você ter o aplicativo também, ou o Android, você também consegue baixar o aplicativo Vivência Espírita, ou no iPhone... Você pode baixar o iRádios e procurar lá por Vivência Espírita, que vocês conseguem ouvir pelo celular. Ou entrar pelo site, que é o www.vivenciaespirita.com.br/rádio. Então você pode ouvir também a transmissão online, né, a transmissão ao vivo da entrevista de hoje. E durante a semana a gente passa as reprises também de outros programas e os momentos musicais. Então vale a pena conhecer a rádio. E aqui também... O Ari Rangel entrou aqui no nosso WhatsApp e falou que representa, sobre a pergunta, né, o que o Natal representa para você. Ele fala que representa que ainda estamos muito longe de acolher Jesus em nossos corações. Quando Jesus devia nascer a cada novo dia em nós, é preciso que saibamos distinguir o Natal da Coca-Cola e do Papai Noel e do verdadeiro Natal, onde Jesus nos convida ao nascimento da transformação. Um forte abraço, Thiago. Um abraço, meu amigo Ari Rangel. Felicidades. E aproveitando também, a Patrícia Félix acabou de mandar uma mensagem também, manda bom dia a todos. Para mim, o Natal representa um momento de sensibilização dos corações das pessoas para o verdadeiro sentido da fraternidade. Se tivéssemos essa sensibilização o ano todo, já estaríamos vivendo em um mundo bem melhor. Que conseguimos alterar as vibrações do planeta para termos um Natal e um 2016 mais tranquilo. Hoje verei o Thiago pela primeira vez ao vivo. Um domingo de luz, paz a todos. Patrícia Félix. Um abraço, Patrícia. Que Jesus nos abençoe. Mas antes que o Rodrigo, ele vai sair mais cedo, né, Jorge? Vai. Eu gostaria que ele comentasse alguma coisa a respeito da nossa rádio, que ele transmitiu, inclusive, o encontro lá de Poços de Caldas, transmitiu o evento lá do Divaldo aqui em nossa cidade. Como é que está a nossa rádio funcionando? Eu tenho que agradecer ao Alamar, que acabou de chegar aqui também na rádio, que me ajudou bastante lá na transmissão. Ele está brigando comigo aqui, ó. Eu vou agradecer pelo... Mas a gente fez a transmissão da palestra do Divaldo na segunda-feira, acho que dia 16, né? E foi um sucesso enorme, né? Foram 1.800 pessoas ouvindo o programa pela rádio online. E depois a gente lá em Poços de Caldas, a gente chegou lá com a cara de pau, né, Jorge? E foi pedir para transmitir. O nome dele também. Para transmitir online. Mas foi muito bom que bastante pessoas puderam ouvir também as transmissões, quem não pôde estar lá na palestra. Inclusive quem estava... domingo, né, Rodrigo? No domingo, naquela palestra de manhã do como é que é o nome dele? Zé Medrado? Foi 1.075 pessoas que ouviram o programa. Né? É. Então, assim, bastante... A gente, claro, teve dificuldade na transmissão lá, questão de Wi-Fi, mas... deu tudo certo, né? As gravações já estão no nosso site também, das palestras. Quem quiser ouvir, quem não pôde ir no encontro de estudo da ciência espírita, pode entrar no vivenciaespirita.com.br. O último post que tem lá são as gravações das palestras. Então tem palestra do Bacelli, palestra do Medrado, tem palestra também do Spencer Júnior, da Mônica Medeiros. Então, basta Severino Celestino. Então você tem bastante conteúdo interessante que vocês podem entrar e ouvir. E a gente vai continuar transmitindo algumas palestras que a gente puder, sempre tá participando, a gente vai tentar sempre estar transmitindo. Então, quem quiser pode baixar aí no celular, né? Só entrar aí no Play Store, né? E baixar também o nosso aplicativo Vivência Espírita, escreve lá e baixa no seu celular. E pode ficar escutando 24 horas o programa. Quem tem Android. Quem não tem Android aí tem que entrar no iRádios ou então no Rádios Net também, que está lá o nosso o aplicativo também para baixar e escutar. E o Rodrigo ele vai sair daqui para as 9 horas, está lá no evento da passagem da FTJ, né? Na ANE. Na minha época, o cara para passar para discípulo era complicado. Agora qualquer um está um bom deixando passar. Até o Rodrigo. Até o Rodrigo está passando. Né? Da aliança, né? Da aliança. E também nós temos lá na Câmara Municipal o evento lá do Tempo de Ser, que teve ontem, começou ontem, a partir das 14 horas até as 8 horas da noite, e hoje, das 8h30 até as 11h30, nós teremos ainda o término do evento Tempo de Ser, né? Então vamos já falando também, às 18 horas o Thiago estará lá no Pequeno Templo, Praça das Antilhas, número 30, fazendo uma palestra lá. O Cristo Consolador será amanhã na AME. Hoje é o perdão, né, o tema lá que o Thiago vai falar hoje. Então, no Pequeno Templo, 6 horas da tarde, o Thiago estará lá. E amanhã, às 19h30, na AME, falando, o tema será o Cristo Consolador. Então, a gente convida todos vocês para comparecerem, né, agora à tarde, lá no Pequeno Templo. Lembrando, né, o Pequeno Templo é às 18 horas, porque a gente está tão acostumado aí às 19h30 nos eventos, que pensa que é 19h30. Não, é 18 horas no Pequeno Templo. Repetindo o endereço, Praça das Antilhas, número 30, ali atrás do Sesc. Atrás do Sesc. E na AME, amanhã, às 19h30, o tema, o Cristo Consolador, o Thiago estará fazendo essa palestra lá também, que ele vai embora na terça-feira cedo, né, Thiago? Se Deus quiser. E falando em eventos, nós temos que também convidar os nossos ouvintes para o chá beneficente domingo, lá na Casa da Amizade da Farmácia Comunitária, né? Legal, Rui. Que é o legal. término dos nossos eventos da farmácia para arrecadar fundos. E hoje tem lá na Obra Social do Célio Lemos o almoço de final de ano, né, Jorge? Não sei qual é o cardápio, mas terá lá aqueles que quiserem participar da Obra Social do Célio Lemos no último almoço do ano. É, o Célio Lemos para, mas o Missionários da Luz, que é a Casa de Repouso do Nosso Lar, continua, que é a semana dia 6. Na semana que vem teremos lá também a macarronada que eles fazem, a tradicional, todo mês, né? E, inclusive, no dia 6 terá até um cantor lá, o Renato Gabini, cantor italiano, com músicas italianas. Então o pessoal vai comer macarronada escutando música italiana. Então vai ser bem tradicional lá, com o Renato Gabini cantando, acompanhando a macarronada do pessoal lá, do Missionários da Luz, que é lá na Casa de Repouso. Tem o que comer, é isso, tá vendo? Falou em comer, olha a Margarita de lá. Tem comida, né? O Alamar tem um amigo nosso, acho que foi o Liraus até que falou, que ele é igual frango de grande, enquanto a luz está acesa, ele está comendo. É para engordar. E não engorda de ruindade, né? Bom, mas tudo bem, vamos continuando então com o nosso companheiro e amigo Thiago, que veio lá de Uberaba para fazer um... Ele está fazendo então uma turnê aqui na... Isso, o Thiago teve ontem lá em Atibaia, né, Thiago? É, a palestra, eu fiquei lá com um amigo de Atibaia, o nosso Tuca, mas a palestra foi em Piracaia. Ah, certo. Aí de lá eu vim para cá, no começo do mês também, eu andei muito lá pela região de Votuporanga, de São José do Rio Preto, então a gente aproveita as nossas férias do trabalho profissional para divulgar os nossos trabalhos mediúnicos, fazer as nossas palestras e conhecer novos amigos pelas cidades aí do nosso país. É, e o Alamar também está aqui porque ele quer mostrar o livro que está lançando. Daqui a pouco a gente vai falar para ele. Depois nós vamos deixar ele falar um pouco. Se deixar, ele vai falar o programa inteiro aqui. Não, a gente tem que bloquear ele, porque senão já viu, né? Não, é aqui, está aqui, o livro está aqui. Mas o seu está lá dentro do carro, viu, Rui? E não deu, naquele dia nós encontramos. Mentor ou obsessor? É, o incrível caso de Alfredo Bastos. Mentor ou obsessor? Entendeu? Mas vamos continuar. Mas, Thiago, e como é que é esse espírito de Natal para o espírita? Ele vê com os mesmos olhos, assim, materialista, ou ele é mais espiritualizado nesse ponto? Olha, cada um tem um modo de ver esta questão, né, Rui? É. Em particular, eu vejo o Natal com muita alegria, como eu lhe falei. É uma época do ano que eu gosto bastante. E acho importante também a distribuição de lembranças, né? A questão material, nós vivemos no mundo material, nós somos matéria. Então, não vejo algo ruim em se trocar alguns presentes, embora não necessite gastar-se muito, não é? Afinal, todos temos aí muitas contas. Não, é bom trocar presente, né, Jorge? É muito gostoso, né? Receber, né? Tem muitos que gostam de receber, mas de dar mesmo presente quase nenhum, né? É, não, eu a única coisa que eu sou, assim, meio crítico em relação a Natal é a que as pessoas estão esquecendo de Jesus e transformando o Natal em outra coisa, quando na realidade o aniversariante é Jesus. Então é isso que eu critico. Eu acho legal você fazer todo essa movimentação, afinal de contas o mundo tem que viver de alguma maneira, não é só no Natal, no Dia das Mães, Dia dos Pais, sim, e tudo, tem todo o comércio por trás, e a gente não pode criticar comércio se é isso que movimenta. É movimento, é produção, é tudo isso, né? Está dando emprego, dando salário, né? Agora, no Natal, por exemplo, a gente nunca pode esquecer que o principal do Natal é Jesus. E hoje em dia você vai conversar com a criança, poucas crianças sabem que o Natal é de Jesus. A maioria pensa que o Natal é só do Papai Noel. Então, mas a culpa não é das crianças. A culpa somos nós, os adultos, que não estamos conseguindo colocar isso na mente das crianças. Sabe, ó, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Começa com Jesus e termina com Papai Noel. Aí tudo bem, não tem problema. É isso que o nosso amigo Jorge está falando. Realmente é muito importante. Fica o alerta aos pais para que possam, né, educar suas crianças e mostrarem a realidade a respeito do Natal, a realidade a respeito do nascimento de Jesus, a importância da vinda do nosso Mestre ao nosso encontro. Vamos para mais um intervalo, para o primeiro intervalo comercial, né? É, agora, com a música, colocando a música da Célia Tombly, que ela está no CD Obrigado Senhor, Caminho Azul. Jesus está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão e um dia encontre este caminho azul que irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia. Perdoe sempre as falhas de um irmão, pois o caminho azul sempre dá dia, felicidade em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial. E nas galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou. E nossa alma irá se elevar, irá crescer quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com o amor universal. E você irá com isso viajar no coração do Pai Celestial. E nas galáxias sentirá passar a paz. É o encontro com o amor universal. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. É o encontro. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje entrevistando o Tiago Silva Bacelli, que é de Uberaba, é psicólogo, bacharel em Direito, servidor público e também é escritor de livros. E nós estamos sorteando dois livros de autoria do Tiago, Com Amor e Livre de Preconceito e A Força do Amor. São dois livros que vocês podem participar do sorteio ligando para nós, entrando no Face, enfim. Nós estamos aqui para distribuir esses dois livros do Tiago. Mas, Tiago, vamos continuar, então. Oi, deixa eu só dar um recadinho aqui. A Janaína Maria entrou aqui no Face e está dizendo, fazendo comentário por causa da pergunta, Natal, né? Nascimento de Jesus, que nos trouxe ensinamentos de paz, amor e esperança. Um abraço para a Janaína. Eu gostaria também, já que o nosso amigo comentou a respeito dos nossos livros, muita gente nos pergunta onde achar os nossos livros mediúnicos. Os dois citados pelo Rui e também O Fim da Era Atlante, os nossos amigos podem achar tanto no site da Candeia quanto da Boa Nova. É só jogar o título que estará lá à disposição de vocês. Fala aí, Tiago, vamos lá de novo. Para poder fazer a propaganda, né? O primeiro é aquele livro lá que você tem... O primeiro livro nosso é Com Amor e Livre de Preconceitos. O segundo é O Fim da Era Atlante. E o terceiro, A Força do Amor. todos eles são romances mediúnicos e podem ser encontrados tanto nos sites da Candeia quanto da Boa Nova. As distribuidoras, grandes distribuidoras de livros espíritas, né? É só a pessoa acessar o site e colocar o título do livro, que aí estará lá, encontrará a pessoa à disposição o livro. Então, Tiago, o primeiro, Por Amor e Livre de Preconceito, é até um que você tem, você é pequenininho e está lá no colo do Chico Xavier, né? Ou juntinho dele ali, na fotografia. Sim. O que fala mais ou menos aquele livro? Assim, é um romance, mas o que ele fala? Este livro é de um tema mais atual. Com Amor e Livre de Preconceitos, fala de uma história de luta, de superação, de dois amigos que perderam os familiares mais próximos, praticamente todos. Então se viram num momento muito triste, muito de desespero, de aflição, e depois de certo tempo, eles não conheciam, eles encontram com a fé espírita e começam a sua transformação moral, não é? De ambos. Então é um livro que tem vários personagens, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Há questões que envolvem a ajuda dos bons espíritos e também tem algumas ali perseguições. Nossos irmãos que quiserem conhecer a obra poderão acompanhar o que nós estamos falando de perto. Isso, o Tiago vai fazer palestra hoje no Pequeno Templo, às 18 horas, aqui na Praça das Antilhas, número 30, e amanhã às 19h30 lá na AME, e lá estarão esses livros à disposição para vocês adquirirem. O outro, O Fim da Era Atlante, é um nome muito chamativo, você está se remetendo lá à Atlântida mesmo, né? O livro fala sobre Atlântida, e fala exatamente sobre o que diz em seu título. É como terminou a Era Atlante, não é? Apesar que ela vive, de certa maneira, através da reencarnação. Porque muitos desses nossos irmãos que vieram da constelação de Cocheiro, de um dos orbes de Capela, não é? Eles ainda, nem todos, regressaram de onde vieram. Muitos ainda permanecem aqui em nosso meio. Legal. E o mais recente, que você lançou o ano passado, né? Atlântida, só para completar, é uma história romanceada. Tem reis, tem rainhas, tem príncipes, pitonisas, não é? As famosas feiticeiras. Uhum. É uma história muito interessante. Está tendo muita aceitação, principalmente entre as pessoas mais jovens. Então você, ouvinte, senhor, senhora, que tem um filho ou uma filha que tem dificuldade de ler livro espírita, o aconselho a dar de presente, porque várias pessoas de idade falaram que os seus filhos gostaram do livro. É um tema muito sugestivo mesmo. E o outro, Tiago, que você lançou o ano passado, foi o... Nós lançamos este ano. A Força do Amor. Exatamente. Acabou de sair do forno, né? Nós lançamos neste ano, no começo do ano. É um livro do Pai João de Angola, do Jean Paul, do Espírito Jean Paul, em que retrata a época de Kardec, na França. Kardec é um personagem do livro. Jean Paul o conheceu em Paris, na França, e também retrata a época da escravidão do Brasil. Conta desde a vinda de João, menino, criança, de Angola para o Brasil. Bacana. Então tá aí. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho da história, um pouquinho da Atlântida, né? Que é, uhum. que é meio. É um tema muito interessante isso aí, porque ele tá assim, parece que é um assunto que está no nosso subconsciente, alguma coisa. Porque toda. Pelo menos comigo acontece isso. Toda vez que alguém entra num tema desse jeito, parece que a gente se remete a querer imaginar alguma coisa, querer pensar alguma coisa que possa ter existido. Existe um mistério todo, né? De Atlântida, então é muito interessante. A Cláudia Campos também entrou aqui, fez seu comentário. Bom dia, amigos. Natal, para mim, é o despertar em todos nós. É despertar em todos nós o sentimento de fraternidade e solidariedade. Enfim, a vibração do planeta se torna mais leve e mais amorosa. Concordo plenamente com a Cláudia. Dá um grande abraço para a Cláudia. E parece que muda mesmo, né, Tiago? Quando vai chegando próximo do Natal, as pessoas vão tendo um sentimento mais fraterno. Parece que os corações vão se amolecendo mais. A gente vai conseguindo enxergar mais as dificuldades do próximo, né? Parece que a egrégora do planeta vai mudando. Concordo contigo, Jorge. Realmente a gente fica um tanto quanto mais sensibilizado quando vai se aproximando a véspera de Natal. É um tempo realmente que nos leva a efetuar várias reflexões. E nós torcemos para que as reflexões dos nossos ouvintes possam ser realmente importantes, possam realmente trazer uma soma de alegria, de paz, de amor para as nossas vidas. E é uma verdade, né? Eu queria perguntar para o Tiago, qual foi o objetivo de um espírito tão elevado como o de Jesus ter reencarnado, ter nascido nesse nosso mundo? Olha, ele veio amando de Deus, nosso Pai, nossa humilde opinião, trazer-nos a sua mensagem. A Terra, até Jesus, era considerada, segundo a espiritualidade amiga, ainda mundo primitivo. Nós temos a escala dos mundos que Kardec nos deu em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. É mais ou menos isso. Nós compreendemos que a Terra passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações exatamente há pouco mais de 2000 anos. Através da mensagem do Cristo, mudou-se o horizonte do nosso planeta, do nosso meio. E ele fez essa descida, como nós estamos a par, ele veio descendo em várias dimensões, não é? Ele passou por todas as dimensões. Não foi apenas aqui na nossa. Mesmo que eu acho que nenhum corpo humano suportaria a energia tão grande de um Cristo se ele descesse de uma vez só da esfera crística para cá, né? Exatamente, ele precisa adensar a própria matéria e se acostumando com a matéria. Uhum. Apesar que nós não compreendemos muito bem isso daí, porque ainda estamos muito distantes de compreender, de fato, a potência, não é? A luz que emana de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós apenas temos as nossas conjecturas através do que a espiritualidade amiga nos passa. É igual o Bacelli, a última vez que ele esteve aqui, esse ano, né? Ele esteve aqui. Sim, sim. Em abril. O pai do Tiago. E teve um assunto interessante lá, quando a pessoa fez algum questionamento sobre Jesus. Ele falou, olha, é interessante, qualquer coisa sobre Jesus a gente pode falar, mas qualquer coisa sobre Jesus a gente não pode afirmar nada. Então você não pode duvidar de nada quando alguém fala alguma coisa sobre Jesus. Você falou sobre Jesus, falou, Jesus é Jesus. Então não adianta você ficar conjecturando, falando um monte de coisa, analisando Jesus sobre alguns pontos de vista, sobre algumas coisas que ele fez. Porque na realidade a gente pode cair do cavalo qualquer hora, né? Você querendo dizer, não, Jesus é desse jeito ou daquele jeito. Porque é tão... O Espírito é tão superior a nós que a gente não tem um alcance suficiente para saber realmente como que era aquele Espírito. O Espírito do Dr. Inácio Ferreira fala através, você está citando o meu pai, Jorge, o Espírito do Dr. Inácio Ferreira, através do meu pai, fizeram o prefácio para nós do livro Fim da Era Atlântica. E neste prefácio, o Dr. Inácio Ferreira, o Espírito do Dr. Inácio Ferreira, nos fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não apenas para nós aqui da Terra. Que ele se constitui no caminho, na verdade e na vida, inclusive para povos de outros sistemas e de outras galáxias. Então vejamos a grandeza, não é, desta representação que o Dr. Inácio Ferreira nos deu. E a gente observa que os ensinamentos de Jesus eles parecem que são eternos, né, Tiago? É aquele ensinamento que em qualquer momento, qualquer hora, qualquer instante, a gente pode aplicar os ensinamentos dele na nossa vida prática, em casa, no trabalho, em todo e qualquer lugar nós podemos colocar os ensinamentos de Jesus, né? Exatamente, Rui. A caridade, ela começa dentro do nosso próprio lar, né? Nós temos dentro de uma mesma família, nós podemos ter amigos, mas também outros tipos de compromissos, de resgate, eivados do nosso pretérito espiritual. Por isso, nós temos que ter muita paciência, muita calma com aquele amigo, com aquele familiar mais difícil, que nós não temos talvez um relacionamento tão bom assim. É, porque ele justamente veio trazer para a gente tudo, uma série de coisas que nós consideramos virtudes, né? Ele não veio trazer coisas ruins, veio trazer só virtudes para a gente. E como é difícil as pessoas entenderem que Jesus veio trazer uma série de regras para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa vida livre, né, e descompromissada de tudo. É, nós costumamos dizer, Rui, que o amor é o nosso grande objetivo. E Jesus veio a nos ensinar a amar, a importância de perdoar também. Mas tudo gira em torno do amor. O maior mandamento nos diz, resumidamente, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o nosso grande objetivo em comum, aqui em nosso meio, é este aprendizado do amor fraterno. Porque amar aqueles que nos amam é uma tarefa, digamos, mais simples, mais leve. Agora, amar aqueles que muitas vezes não gostam da nossa presença, que nos persegue, inclusive, é algo que Jesus tem nos ensinado. Vamos para mais um intervalo comercial? Agora com a música em homenagem ao Natal, a música do Grupo Castelã, a música Presente de Deus. Jesus, mensageiro de paz e amor. Jesus é Natal, esperança e alegria. Jesus é amor, caridade e harmonia. Amar a Jesus é viver afinal. É fazer da vida um grande Natal. Amar a Jesus é viver afinal. É fazer da vida um grande Natal. Nós vamos entrar com a música. Desencarnou no dia 27 Luiz Carlos Ramos. Ele foi da segunda turma de aprendizes do Evangelho em nossa cidade. Foi voluntário na Clínica Francisca Júlia. Era trabalhador da Casa Espírita Luz e Francisco. Ex-funcionário do CTA. Era viúvo. Deixou 3 filhos, noras, genros, vários netos e bisnetos. Foi sepultado ontem no cemitério Parque das Flores. E o Luiz Carlos Ramos, mais conhecido como Ramos, foi aquele que praticamente trouxe para nós a Feira do Livro Espírita, junto com Aloysio Petit. E nós temos, então, que agradecer a presença do Ramos entre nós, que foi uma pessoa que soube levar avante a nossa doutrina com muito carinho, com muito amor. Ao Ramos e os seus familiares, muito bom dia, que ele possa ter um despertar muito tranquilo na espiritualidade. Muita paz, Luiz Carlos Ramos. Queria aproveitar também o momento, Rui, para desejar um feliz retorno aí para o seu Ramos e também dizer também que da nossa saudade também do seu Jair, também nosso trabalhador da AME, morador, preletor da AME também, que foi, que desencarnou na quinta-feira, né, e foi sepultado na sexta-feira. Também um trabalhador lá da equipe do dia de sábado, ele era da Federação Espírita do Estado de São Paulo e veio para nós, para a AME, né, junto com o grupo do sábado também. Mudou para São Paulo e voltou novamente para cá e continuou com a gente no trabalho lá na AME, né? Como ele era aposentado também, ia nas quartas-feiras à tarde também dar uma força lá pro pessoal. E se despediu da gente aí essa semana. Então nós sabemos que aqui do lado de cá a parentela espiritual, a parentela vai diminuindo, mas do lado de lá a parentela vai aumentando de novo, né? Então enquanto nós estamos aqui, às vezes, tristes, despedindo dos amigos, os outros amigos que estão lá estão recebendo eles com alegria, com certeza que eles deixaram uma semente muito boa plantada aqui entre nós. E de braços abertos, né? Exatamente. E com trabalho pela frente, né? Isso, que Deus ampare todos esses nossos amigos e a espiritualidade os receba nesses momentos, né? Que eles precisam bastante também para a nova readaptação no plano espiritual. Paz e alegria aí nos seus corações, nossos irmãos Ramos e o seu Jair. Mas são 9 horas, nós vamos para o momento de gravar? Vamos. Então, vamos para o nosso momento de gravale? Cristo de Deus. Ele já houvera sido cantado por inúmeros profetas de seu povo, que o designavam como o Messias, o Salvador. Em torno de sua figura, as mais variadas expectativas se construíam. As esperanças de uma nação firme e sincera em sua fé monoteísta aguardavam a sua vinda. Aquela época, longe se faziam os tempos dos profetas, e as bocas, desde há muito, haviam se calado para as vozes dos céus. A águia romana que dominava a tudo e a todos fazia subjugados e servos. Assim, não eram poucos aqueles que tinham na figura do Messias a concretização dos sonhos de libertação, de retomada da terra prometida a Moisés, a Canaã. As expectativas em torno do Messias eram inúmeras, porém, todas de caráter temporal e passageiro, vinculadas às coisas do mundo. Ele chegou, anunciando que seu reino não era deste mundo. Embora não negando sua realeza, desprezava os tesouros do mundo, alertando que esses a ferrugem corrói, a traça come e os ladrões roubam. Afirmava ser a luz do mundo, mas evitava o brilho vazio das coisas do mundo. Com a mesma naturalidade que travava reflexões profundas com sábios e estudiosos, falava à multidão iletrada e ignorante. Era capaz de explicar as coisas de Deus ao doutor da lei que o interpelava, assim como aos simples pescadores que o escutavam. Em uma didática perfeita, soube utilizar das coisas do cotidiano, como o grão de mostarda, a pedra do moinho, a figueira seca, para explicar profundos conceitos de vida. Analisava as leis do seu povo, não com os olhos que veem as letras, mas com o coração que enxerga a alma, dando novo alento às dores e às provações da vida. Dava pouca ou nenhuma importância à externalidade da fé, das ações e dos sentimentos, se esses não tinham sua nascente no coração, chegando a comparar alguns seres a sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Alertava acerca dos perigos e desafios da vida, colocando-se sempre como o bom pastor, a cuidar de cada uma das suas ovelhas que o Senhor da vida lhe confiou aos cuidados. Incitava ao progresso, comparando as criaturas ao precioso sal da terra e convocando-as à responsabilidade, a fim de que o sal não viesse se tornar insosso. Ofereceu roteiro de felicidade e paz ao cantar o poema das bem-aventuranças, oferecendo caminho seguro para seguir. Não mais a guerra, a vingança, a revolta, pois bem-aventurados serão os mansos, os pacíficos, os aflitos. Disponibilizou-se como servidor de todos, ao convidar a que a ele se achegassem os cansados e aflitos, pois ele lhes aliviaria as pesadas cargas e dores. E ainda hoje, ele aguarda a decisão de cada um de nós a segui-lo, tomar do seu fardo que é leve e do seu jugo que é suave. Já se vão séculos desde que sua voz cantou as leis de Deus em perfeição pelos caminhos da Palestina, encontrando eco em muitos corações que, ao longo da história, se deixaram imolar por amor do seu nome. Ele ainda aguarda pacientemente que o seu verbo encontre ressonância em nossa intimidade e, definitivamente, o aceitemos como modelo e guia para nosso agir. Cinco minutos e nós estamos agora no momento Diga Vale. Tiago, algum comentário sobre essa mensagem? Uma mensagem muito bonita, que nos remete à importância do Cristo em nossas vidas. E nós gostaríamos apenas de lembrar que a doutrina espírita, ela é sobretudo uma doutrina cristã, e que ela está atualizadíssima com o advento da lavra mediúnica do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Nós temos uma doutrina espírita atualizada, prezados irmãos, com Kardec e Chico. E o Cristo, ele realmente nos prometera um consolador, a fim de restituir as suas lições. E o consolador prometido por Jesus já veio. Prestemos atenção a ele. Estamos aqui com o Tiago Silva Bacelli, de Uberaba, que ele é psicólogo, bacharel em Direito, e também servidor público municipal de Uberaba, na terra do nosso grande companheiro Chico, né? E do Marcelo também, né, Jorge? É, Chico é de Pedro Leopoldo, né? Agora ficou conhecido mais em Uberaba. Uberaba, né? Vamos aqui passando um recadinho das pessoas que estão comentando sobre a nossa pergunta que nós colocamos sobre o Natal, né? E o Maurício Tomé colocou: Natal é o momento de relembrar que somos humanos, que somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Natal é, é a fraternidade esquecida no restante do ano. Legal. A Pâmela diz: Natal é a comunhão de todos os nossos pensamentos, sentimentos, ações e palavras direcionadas a um bem comum, contribuindo para o aprimoramento de nossas virtudes e expansão de nossa consciência. Ou seja, está dentro de cada um de nós. Obrigado, Pâmela. Obrigado, Maurício. E, Rui, você vai conversar um pouquinho com o Francisco de Oliveira Rocha. Oliveira Rocha aqui, para ele falar, para passar um recadinho aqui para os nossos ouvintes. Pode ficar aí, Thiago. Então nós estamos aqui recebendo a presença do nosso querido amigo Francisco de Oliveira Rocha, que é empresário aqui na cidade, mas a preocupação dele maior é com os nossos crianças e adolescentes, né, Roxo? E nós teremos, então, aqui o Plano Decenal dos Direitos da Criança, agora, dia terça-feira, né? A partir das 8 às 18 horas, lá no Teatro do SESI, lá na Avenida Cidade Jardim, 4389. E o que vai ser falado lá, Roxo, para esse Plano Decenal da Criança? Olha, bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo espaço aqui, ô Rui. É um assunto muito importante, porque conforme uma deliberação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, cada estado e cada município tem a responsabilidade por fazer aí um plano decenal dos direitos da criança e do adolescente. Desde 2014, nós estamos trabalhando com essa proposta, e ela será apresentada agora à sociedade no dia 1º, através desse seminário, um seminário o dia inteiro, tem uma programação extensa, mas de muita relevância. Esse plano nós baseamos na seguinte premissa: quando nós iniciamos os estudos para a execução desse plano, nós já constatamos a existência de diversos planos municipais. Hoje nós temos plano municipal de educação, plano municipal de saúde, plano municipal de assistência social, está em execução o plano municipal de medidas socioeducativas, o plano municipal de convivência familiar e comunitária, tem, além desses planos ainda, tem plano municipal de cultura, de lazer, resíduos sólidos, ou seja, há uma série de planos, onde são planos muito bem feitos, embasamento técnico, mas não existe um acompanhamento e uma efetividade do que é realizado com esses planos. Então, nosso plano decenal, ele se baseia em três ações básicas, vamos dizer, principais, né? Nós conseguimos, através de uma parceria com o IPLAN, a criação de uma ferramenta que vai transformar-se num portal web, onde nós poderemos inserir todos os planos municipais numa matriz, verificar as suas metas e seus prazos e criar um monitoramento desses planos. Eu acho que o principal que nós precisamos batalhar por aí é que as coisas sejam executadas. Porque nós temos muito plano e tem pouca. Nós temos o departamento de fazimento agora. Isso que eu ia falar. Quer dizer, fazimento pouco e projeto muito. Né? Mas e como é que estão as nossas crianças, Roxo? Porque a gente sente aí que o pessoal fala tanto da criança. E daí? Aquele plano do imposto de renda, entra dinheiro para as crianças? Olha, todo ano tem aí uma série de empresas, de pessoas físicas que contribuem com o nosso Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Uma outra questão que vai ser tratada também nesse plano decenal é que justamente quando chega no final do ano que se lembra a necessidade de uma campanha para alertar as pessoas sobre essa possibilidade de estarem colaborando com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente através de uma renúncia fiscal do seu imposto de renda devido. Mas agora já mudou, né? Agora já está... Você até o final do ano, você pode dar 6% do imposto de renda devido, ou então, no momento da declaração do imposto de renda, você deixa 3%. Ah, tá. Então é melhor fazer a declaração em dezembro. Mas, Rui, o que nós consideramos que é realmente necessário é que haja uma campanha permanente, para que as pessoas, durante todo o ano, recebam aí inputs, recebam aí sinais de que isso é importante, por que é importante, como é feito isso, aonde é aplicado esses recursos, para que quando chega nesse momento do final de ano ou na sua declaração de imposto de renda, ela já esteja convencida. Não seja aquela coisa que você faz assim uma semana para tentar pegar as pessoas. Então, também, dentro dessas propostas que serão apresentadas lá na terça-feira, nós também temos 5 propostas de alteração legislativa ou criação de leis no município. Por exemplo, hoje, se você vai fazer uma comparação de dados para fazer uma base estatística, uma análise de um fato que precisa na cidade, você constata que nós temos uma base territorial, por exemplo, na saúde, uma outra base territorial na educação, uma outra base territorial na assistência social. Ou seja, a hora que você precisa juntar os dados para poder fazer uma proposta pública para entender o que está acontecendo em determinada região da cidade, você não tem condições, porque os dados eles não correspondem à mesma base territorial. É, porque o Brasil, em questão de estatística e levantamento de dados, é triste, né? A falta de dados e aliás, você tem muitos dados, mas eles são esparsos, a maioria das vezes não são, assim, confiáveis. Confiáveis. E não há como trabalhar com esses dados por falta dessa base. Então, uma das propostas, por exemplo, seria essa unificação de bases territoriais do município. É necessário um projeto de lei. Nós temos uma outra proposta também que seja colocada, seja feita no nosso município, uma lei para a lei de informações e transparência. Porque hoje também tem uma lei, inclusive, federal. Tem uma lei federal, mas é necessário que se faça uma lei municipal, se regulamente essa lei também. Às vezes fazem muitas leis, né, Rui? Mas falta regulamentação. Às vezes você fala, pô, mas tem aquela lei maravilhosa, mas não tem a regulamentação. Então, o pedido é que faça-se lei e se regulamente as leis, para que a gente possa realmente agilizar a implantação desses planos, desse plano decenal. E a terceira e última, vamos dizer, perna principal disso, mas depois isso vai ser muito bem detalhado no dia primeiro, é uma reestruturação técnica e administrativa do Conselho de Direitos e dos Conselhos Tutelares. Porque nossos conselhos já têm aí mais de 20 anos de funcionamento, mas com a mesma base, com a mesma estrutura desde o seu início. Hoje há uma evolução muito grande de tecnologia, há outras maneiras de se fazer as coisas, e nós precisamos realmente de uma consultoria ou de um apoio técnico numa área de planejamento, numa área de orçamento, porque você sabe que não adianta você ter uma proposta se você não encaminhá-la adequadamente num projeto que vá ser colocado dentro do orçamento municipal. Porque às vezes fica assim, uma discussão muito estéreo, né? Porque você fala, poxa, mas nós propomos isso, mas você tem que propor e ver se isso foi para orçamento. Claro, e se tem dinheiro, né? Se tem dinheiro. E que eu estou achando aqui muito bacana é o grupo de dança da Zin. Eu conheço aquele grupo, é maravilhoso, né? O dança de rua. É, né? Hip hop, dança de rua. Então, eles farão uma apresentação lá no dia, essa é a nossa programação. Nós vamos iniciar com uma apresentação de dança. Teremos o coral jovem também de São também, José. Né? Além dessa apresentação cultural aí, no final do seminário, nós teremos uma palestra aí com a Mônica de Souza, que é filha do Maurício de Souza. Da turma da Mônica. Vai ser mais aproximadamente, deve ser lá pelas 5 horas da tarde. Onde está marcado 17 horas. Onde ela vai falar sobre a importância da leitura para crianças, para adolescentes, né, no seu desenvolvimento intelectual, no seu imaginário, né? E na parte da manhã, só complementando aqui, Rui, nós teremos aqui uma apresentação dos planos municipais que existe no município hoje, de educação, saúde e assistência social. E nós convidamos para debater esses planos o professor Marcos Pascarelli, que é da FAAP, ele é o gerente-geral do programa de gerente de cidades, e a professora Paula Carnevale, que é do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento lá da Univap, que eles debaterão a questão da importância dos planos municipais na gestão municipal. Para a gente poder justamente discutir essa questão, não adianta ter um plano sem aplicá-lo. Sem aplicar. E na parte da tarde nós teremos um painel aí com boas práticas. Foram convidadas 4 instituições de São José dos Campos. O CASD, que tem um projeto de vestibular para crianças e adolescentes, para adolescentes, né, que vem de escola pública. Nós teremos o Celebreiros, também, que é um grupo que trabalha com iniciação musical e visual, assim, através de filmes para adolescentes também. O projeto Cuidar, que está sendo desenvolvido hoje pela Fundas, que é uma prática hoje de você poder ter um programa também de acompanhamento de saúde das crianças e adolescentes do município. E o Lions Quest, que é uma experiência aí que tem sido feita em diversas escolas particulares e municipais. Hoje nós temos em escolas do Poliedro, por exemplo, como agora fizemos um convênio com escolas estaduais, escolas municipais, e a Fundas também está fazendo em diversas unidades, que é um programa que trabalha e ajuda a formação de o caráter do jovem, fortalecendo para que ele possa eventualmente aí resistir aí às tentações da adolescência. Né? Eu gostaria que você incluísse futuramente a Alfalume. Sim, que é aquela escola que tem 104 alunos, com a Noricel. Super dotado com a Noricel, né? E que eu sou muito simpatizo demais com aquele programa, com aquela escola, com aquele sistema da Noricel, porque lá não existe alunos mais adiantados, mais atrasados, é todo mesmo, no mesmo nível. Né? Ô Rui, uma outra preocupação que nós tivemos é de não fazer um plano que esteja pronto, concluído e tenha pretensão de se considerar perfeito, né? Esse é um plano decenal, ele necessita da participação da sociedade, das organizações, das entidades religiosas, das entidades empresariais, de todo o envolvimento da sociedade realmente para que a gente consiga implantá-lo. Não adianta o Conselho Municipal ter aí uma ótima ideia, ter um bom planejamento, ter uma boa proposta, se realmente a sociedade não se envolver e participar na construção dessa ferramenta, no acompanhamento, nos ajudar a avaliar, monitorar e melhorar os planos municipais. Eu acho que esse é o nosso objetivo, então fica aqui reforçado o meu convite, é no dia 1º de dezembro, a partir das 8 horas, terça-feira né? Próxima, no Teatro do SESI, na Avenida da Cidade de Jardim, 4389, mas é fácil acesso, tem estacionamento, fica aí o convite para todo mundo que deseja uma cidade melhor, que tenha uma aspiração aí para que nós tenhamos uma cidade realmente com um diferencial, que seja na questão da educação, seja na questão do atendimento à sua infância e à sua adolescência. É das 8 às 18. Das 8 às 18. Muito obrigado. Poxa, e um bom dia a todos. O nosso microfone está à sua disposição quando você tiver coisas para trazer para a gente, para ajudar essa garotada, esses adolescentes, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Bom dia. E vamos continuando então com o nosso programa, são 9 horas e 21 minutos, para que nós possamos dar. Hoje está cheio aqui a casa, né? Isso. Né, Jorge? Uhum. Tá bom. A casa está cheia, nós estamos aqui com a Ivanilde psicografando, né? Uhum. Vai dar para escrever um livro, que é a psicografia da Ivanilde aqui hoje, viu, Jorge? Mas agora nós estamos aqui com a Lamar Regis. Isso, o Alamar aqui veio, na semana atrasada ele esteve aqui, já falou pra gente sobre o livro, né, o livro, que é, né, aqui tem as câmeras, né, aqui atrás, aqui é meio escuro o negócio aqui, mas tá legal. Ele tá falando esse livro aqui, ó, chegou, né, o livro do Alamar, deixa eu ver desse jeito fica melhor, legal. Tem um homem aí encapuzado, tá vendo? Então o título é o seguinte: O Incrível Caso de Alfredo Bastos, Mentor ou Obsessor? Alamar Regis de Carvalho, ele já tinha falado um pouquinho sobre o livro na última vez que ele esteve aqui, e como o livro não tinha chegado, agora chegou, ele veio trazer para mostrar para a gente aqui, e até falar para as pessoas, como as pessoas adquirem o livro. Alamar, então mentor e obsessor é um espírito que chega na casa espírita, e o pessoal não sabe na realidade se ele é mentor ou se ele é obsessor, é isso? É verdade, bom dia meu amigo Jorge, bom dia Rui, bom dia a todos os produtores do programa, e bom dia ao querido Tiago Bacelli que com muita qualidade falou aqui sobre a nossa querida e amada doutrina espírita, que não tem equívocos, embora o nosso movimento tenha um montão deles. Bom, o Alfredo Bastos é aquele espírito que chega no centro, numa mediúnica, e toma do médium e já começa, entre aspas, bagunçar tudo, porque chega: oi gente, tudo bem, como é que estão vocês aí? Tudo na Santa Paz. Na cabeça do dirigente tradicional dos trabalhos, só pode ser um obsessor, porque para ser espírito de luz tem que chegar: meus irmãos, que a paz de Deus seja com todos. Aí é bom. Uhum. É aí que os malandros aproveitam. É aí que os verdadeiros espertalhões aproveitam. Então, Alfredo Bastos é aquele espírito que já chega desse jeito. Já chega e começa a falar que ele gostou da vitória do Santos. Uhum. Porque ele era torcedor do Santos enquanto encarnado. Desencarnou, não mudou. Continua gostando das mesmas coisas. Então tem aquela coisa, quando a pessoa desencarna, muda tudo, Jorge, não é? Deixa de ser a mesma pessoa. Uhum. Então ele começa a falar com o pessoal, os participantes da mediúnica, em princípio todo mundo achando que é obsessor. Ele o quê? Quer dizer que então se eu chegasse falando que a paz de Deus, eu seria mentor? Uhum. E começa conduzindo o tempo todo, mostrando para o pessoal, com muito jeito, com muito carinho, com muito bom humor, o quanto eles estavam equivocados, eles, os espíritas, uhum, quase de um modo geral, em ter que fazer mediúnica daquele jeito, com aquele ambiente pior do que velório, porque nem velório hoje é mais desse jeito. Você vai no velório, tem uns caras lá tocando violão, contando piadas mais sem vergonha possível, e o defunto lá no caixão, com aqueles agudão enfiado no nariz, na orelha, e o velório hoje é mais animado do que as mediúnicas. Então fica aquela mediúnica instituída, que você tem que agir assim, em silêncio, aquela plaquinha esquisita lá de silêncio, uma prece. Quem foi que inventou aquilo? Desde quando que silêncio é prece? E pronto. Só que ele está rigorosamente dentro de Kardec, Jorge. Rigorosamente, uhum, dentro de Kardec. Por quê? Ele mostra as pessoas, ele pede para que as pessoas observem mais Allan Kardec, como Allan Kardec praticava o espiritismo, que só pode ser relatado pela Revista Espírita. Porque nos livros iniciais, Allan Kardec nos traz a doutrina espírita, decodifica, não codifica. Uhum. Aquilo que os espíritos trouxeram, a doutrina espírita é isso e tal. Agora, na Revista Espírita, ele continua a desenvolver a Revista Espírita em paralelo e pratica a doutrina espírita no dia a dia. Não tem nada dele com aquele papo de: ah, isso é, mediúnica é só para atender espírito sofredor. Meu Deus do céu, 80% daquele... Eu canso de falar nas minhas palestras e seminários, 80% da mediúnica é para espírito sofredor. O bicho para gostar de sofrimento é espírita, meu irmão. Misericórdia. Então o livro é isso aí. Pedindo para que as pessoas revejam Kardec. E o pessoal do centro começou até a criar uma certa empatia com ele, porque é um espírito extremamente bem-humorado e brinca com o pessoal e fala: gente, observa, a Revista Espírita do ano tal, mês tal, do ano tal. E o pessoal também lá, inclusive dizendo da casa, não estava acostumado a ler a Revista Espírita, porque 95% a 98% dos espíritas não conhecem a Revista Espírita, não sabe o que contém lá. E aí, quando o pessoal fala: meu Deus, eu nunca tinha lido isso, não é verdade que Kardec fazia dessa forma? Uhum. Enfim, ele mostra muitas contradições, Jorge, contradições gritantes que há no meio espírita. Quer dizer, não é um livro que um espírito venha propor verdade nenhuma. Não tem nada de: ah, eu vim ensinar a verdade, eu não sou mentor. Eu sou amigo de vocês, que quero conversar, tira as mãos dos rostos, melhora essa luz aqui, vamos conversar tete a tete, cara a cara, como se fôssemos encarnados. Eu não sou defunto. Eu quero conversar com vocês para valer, à vontade, descontraído, sem hora para terminar. Porque esse negócio de mediúnica durar apenas uma hora é coisa que foram os espíritas que inventaram, porque Kardec nunca houve limitação mediúnica. É. Enfim, o livro vai por aí e, rapaz, as pessoas já começaram. Esse livro chegou essa semana, já está um alvoroço, você precisa ver. Ah, mas nunca tinha pensado desse jeito, nunca tinha observado desse jeito. O pior é que ele não tá dizendo nada que não é Kardec. Uhum. Legal. Então, Alamar, e como que a pessoa faz para adquirir? Porque você ainda não está em livraria, né? Não pode estar, tá, porque esse aí já deve estar no Index Librorum Proibitório de muitas casas. Ele não quer nem saber. Mas, rapaz, mas aí para a pessoa adquirir, ela liga para você? É melhor entrar lá nos meus Facebooks, porque eu estou colocando no meu site, que é o www.alamarreges.net. Vou repetir, www.alamarreges.net. Eu vou colocar lá, porque, meu amigo, eu estava indo fazer esse processo de tratamento mudança, de saúde, né? Essa mudança aqui para São José, tratamento de saúde que vocês conhecem. Mas foi a mudança que deixou você doente. Não foi não, eu já estava antes. Aqui é muito pelo contrário. Aqui eu me restabeleceu cidadezinha gostosa dessa São José. Se eu soubesse que era tão bom como é, eu teria feito um esforço para vir antes, viu? E que beleza. Alamar, mas aí nós vamos fazer o seguinte: essa semana, eu já tinha falado para você, nós vamos levar lá para a livraria Casa do Caminho e deixar lá também, né? Ah, então, tá na livraria Casa do Caminho aqui. Amanhã mesmo. Porque lá na livraria Casa do Caminho não tem Dex, né? Não tem Dex. Não. Então, essa semana. Eu aceito, eu admito que as pessoas têm o devido cuidado para que não prolifere no meio espírita qualquer obra, porque tem muita doideira mesmo por aí, em nome de doutrina espírita. É válido isso. Mas só que a dignidade, o caráter, a vergonha na cara, recomenda o seguinte: antes de julgar uma obra, procura conhecer antes, procura ler, abra para ver. E vamos questionar, isso que fulano está trazendo aqui de informação, é da cabeça dele ou é Allan Kardec? Vamos ver onde é que está Allan Kardec. Porque as pessoas não conhecem Kardec, fica nessa. Esse é que é o grande problema do meio espírita, é não conhecer Kardec. Alamar, legal. Então, estamos aqui com o livro Mentor ou Obsessor, O Incrível Caso de Alfredo Bastos, de Alamar Regis, mais um livro de Alamar Regis, que vocês terão possibilidade. Aí eu quero dizer também o seguinte para as casas espíritas que estão nos ouvindo: convidem o Alamar para fazer palestra. Ele está aqui em São José dos Campos, morando aqui agora. Pessoal de Jacareí, pessoal de Caçapava, pessoal de Taubaté, pessoal aqui de São José dos Campos. É só chamar, o homem está sem o que fazer aí. Só mandar ele chamar. E tem um detalhe, hein? Qualquer pessoa tem o direito de questionar e eu estou aberto. Agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte: eu faço a palestra sobre o livro, me coloco à disposição a quantas horas quiser. Agora, sugiro que coloque em cima da mesa toda a Revista Espírita, todos os 21 livros de Allan Kardec. Vamos ver se tem alguma coisa aqui contrária a Allan Kardec. Legal, Ana Mar. Valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Ah, você viu... Não, isso aí é coisa de gente meio assim, diferente. Perfeito, né, meu irmão? Em ambas as colunas, vamos lá. Aqui, quem ligou para nós foi o Franklin Faria, nosso amigo Franklin lá do Anjo Ismael, um grande amigo. Está dando um bom domingo a todos, o programa está excelente, a todos do programa, o meu abraço. Para você também, Franklin, um grande abraço, né? Quem entrou aqui também para fazer comentário foi o Alamar Regis, que ele sempre tem que fazer comentário dos comentários dele. Olha o que ele colocou no Natal, olha a coisa dele. Natal é uma festa comercial, cujo personagem principal é o Senhor Noel, grande representante do segmento lojista. Aí a sociedade finge que está homenageando Jesus. Fazer o quê? Nós somos obrigados a colocar isso aqui. Ele falou, né? É o programa de democrático. É a opinião dele. O Vitor Ávila também entrou aqui e disse: bom dia, amigos da Rádio Vivência Espírita. Eu gostaria de mandar um forte abraço para o amigo Tiago e agradecer pela amizade. Um beijo grande para a dona Ivanilde. Abraço para o Rodrigo, Jorge e Helder, que Jesus abençoe mais essa transmissão. Grande abraço para o Vitor, que é lá de Santos, foi com a gente lá para a Poço de Caldas, né? Nós passamos os 3 dias lá junto, conhecemos o jovem Vitor, né? Gente boa, um garoto muito bacana, já era amigo do Tiago, foi através do Tiago que nós ficamos conhecendo o Vitor e ele fez amizade com a gente também. Um forte abraço, meu amigo. E a Ludmila, nossa amiga Ludmila, lá de Jacareí, também estávamos lá em Poço de Caldas, Ludmila e o Hélio. Aí está dando oi, pessoal. Quero primeiro parabenizar o Alamar pelo lançamento do seu livro em Ribeirão Pires ontem. Foi um sucesso e teve muitos amigos meus que estão elogiando o trabalho dele. E também parabenizar o Tiago, Jorge, Rodrigo, Rui e Helder. Amanhã estarei na AME, na palestra do Tiago. Legal. A Ludmila. Bacana. Até amanhã, então, minha irmã. Um abraço. Lembrando que o Tiago estará daqui a pouco, 18h, né? Às 18h, no pequeno templo da fraternidade, aqui na Praça das Antilhas, número 30, atrás do Sesc, hoje às 18h. O tema será o perdão. E amanhã, na AME, às 19h30, AME, para quem não sabe, fica na rua Doutor Oscar Strauss, número 350, lá no Bosque dos Eucaliptos, né? Depois do SESI, lá, né? E terceiro farol. Terceiro farol depois do SESI, entra na farmácia de vermelha à direita, na segunda rua à esquerda. Até o final, né? Até o final da rua. Está marcado a rua sem saída, mas Tem a saída para a AME. Exatamente. Então, amanhã às 19h30, o Tiago estará lá falando. O tema será O Cristo Consolador. Convidamos a todos vocês para participarem junto com a gente. Agora vamos para mais um intervalo comercial, que daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais com o Tiago. Agora quem vai cantar para nós vai ser o Jackson e a Lana. A música é Sejentão Feliz. Jamais, quem entende que perante eles nós estamos aqui entrevistando Thiago Silva Bacelli, da cidade de Uberaba, berço de muitos boa gente espírita, é psicólogo, bacharel em Direito, servidor público em Uberaba, e falando sobre o Evangelho e Natal. Então vamos continuando aqui no nosso bate-papo, né, Jorge? Porque hoje tá cheio de gente aqui, né? Está todo mundo participando. Daqui a pouco a Ivanilde vai encerrar o nosso programa com a mensagem do Pedrinho, que ela psicografou. E ela recebeu uma mensagem grande de Mãe Maria também. Que nem dá tempo da gente fazer aqui, porque tem que passar limpo aqui para a gente ver, né? Então a gente vai pedir para a Ivanilde depois passar limpo para a gente. E a gente publica, pede para o Rodrigo publicar na nossa página, né? Na nossa página do Vivência Espírita. Muito legal, ela também está falando sobre o Natal. Interessante, sim, né? E depois, no final, ela recebeu essa do Pedrinho, que é curta, e a gente pode falar, ela pode fazer para a gente no final essa mensagem, né? Dele, né? Isso. Exatamente. A Beatriz, a nossa irmã Beatriz, psicóloga, entrou aqui também. Está dando bom dia a todos. Lembrando que hoje é o dia da Foz, né? Da Foz, né? Que é aquele baixo assinado aí que o pessoal está fazendo lá para... Aquele remédio lá de câncer, não é isso? Vai ter um encontro aí na Praça Afonso Pena. Depois de muitos dias estudando, conhecendo pessoas e articulando apoio, chegou a hora de se unir ao Brasil nesta causa que tem salvado vidas. Independente do número de pessoas que irão hoje na Praça Afonso Pena, né? O mais importante é sabermos que estamos fazendo parte. Vamos em frente. Venha participar do abaixo-assinado e gravar o seu depoimento de apoio no vídeo oficial. É das 10 às 14 horas. Bom dia, Jorge, Rui, todos do Vivência Espírita. Esse momento, dia da Foz, em prol da liberação da pílula que auxilia no câncer. Ah, certo? Sim, que não está ainda, tá ainda homologado pela Anvisa, né? É meu filho Fabiano Porto que organizou esse evento. Grato. Opa. Parabéns, viu, Beatriz? Parabéns ao Fabiano também por ter organizado isso aí. Um bom dia, viu, Bia? E esteja sempre junto com a gente aqui, né? Legal. Tudo bem, Rui? Vamos lá, continuando. Mas não tem nenhuma mensagem mais? Não tem? Não, vou olhar aqui para dentro aqui de novo, mas por enquanto aqui no Face é essas. Mas então nós vimos, né, Tiago, que a mensagem de Jesus, ela pode ser utilizada nos dias de hoje, porque dá a impressão que aqueles ensinamentos de Jesus é só para aquela época, né? E hoje a gente está vendo que muitos empresários estão abrindo o Evangelho, estão começando a estudar o Evangelho, estão sentindo que o Evangelho pode ser colocado em prática na sua empresa, no seu dia a dia. E a gente está percebendo que muitos também usam o Evangelho para diversificar um pouquinho, para fazer os livros, que nem nós tivemos, como é que chama aquele livro, Jorge, que é o best-seller, ou Monge Executivo, não é isso? Monge Executivo, que a gente lê aquele livro, praticamente só tem coisa do Evangelho ali, né? E está sendo utilizado por muitos executivos para mudar até a sua maneira de agir, de pensar, de tratar os seus funcionários. Eu vejo muito importante os nossos irmãos empresários, pessoal que tem um poder aquisitivo melhor, se movimentar em torno da fraternidade, dos projetos sociais, porque o governo ajuda, mas a gente sabe que a ajuda do governo muitas vezes não é o bastante. E ele ajuda com finais eleitoreiros muitas vezes, não é? E nós sabemos desta realidade, e é uma realidade que às vezes constrange um pouco o povo brasileiro. Por isso o Evangelho de Jesus, ele deve estar aberto a todos sempre, do rico ao pobre, do negro, o branco, o índio, todos devem ter a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus. Lembrando, é claro, que quanto mais se conhece, maior é a responsabilidade. É isso que diz a nossa doutrina, né? Que nós precisamos, quanto mais nós sabemos, mais nós temos responsabilidade, né? E quanto mais nós sabemos, nós sabemos que não sabemos nada também, né, Ivanildo? A Ivanildo está aqui do nosso lado, já fez a psicografia, que depois ela vai ler. E deixa eu perguntar uma coisa para a Ivanildo. Ivanildo, como é que foi o seu passeio lá em Poços de Caldas? E como é que está a nossa tenda, que eu estive lá fazendo uma palestra sexta-feira passada e parece que também era o primeiro aniversário sem o nosso grande amigo Dalmo, né? A nossa tenda está maravilhosa, com muitas flores, com muitos jovens buscando, né, essa compreensão do Evangelho de Jesus, que é uma constante para nós. E o que a gente tem procurado fazer é desmistificar a Umbanda, que foi o que a Mãe Maria falou, né? Continuando com... Rui, só um minutinho, Ivanildo. Rui, chega um pouquinho mais para lá. Deixa o Ivanildo chegar um pouquinho mais para lá, porque ninguém está vendo ela aqui. Não, mas não precisa, né? Não, precisa sim. Chega um pouquinho mais. Vocês são danados. Chega um pouquinho mais para cá, sim. Eles são danados, eles sabem como... puxa a cadeira, puxa a cadeira, puxa a cadeira, sim. Aí, senta, aí. Agora pode sentar aí, isso. Já falei, né? Não, agora pode continuar falando. Eu atrapalhei você? Não. Mesmo assim, ainda ficou escondidinho ainda. O que eu quero dizer é agradecer a todos vocês que não têm preconceito, porque ainda a gente sofre muito preconceito. Muito preconceito. Então, é isso que eu acho que é o nosso objetivo e o objetivo de Mãe Maria, que traçou todas aquelas normas para a gente seguir, e às vezes com dificuldade, porque tem muitos que não aceitam ouvir ele falando ali. Como é seu nome mesmo? Alamar, nome diferente. Eu ouvi Alamar falando, Tiago, todos vocês, ainda tem muito preconceito, não é só no meio umbandista, mas no meio espírita também, precisa mudar. Eu escrevi sobre isso recentemente, né, dona Ivanilde? Realmente o preconceito ainda está muito arraigado, a gente preocupa muito com preconceito dos evangélicos, por exemplo, dos nossos irmãos mais ortodoxos da área evangélica. Mas o preconceito existe dentro das próprias fileiras espíritas, não é? E nós temos que buscar é nos confraternizar, sermos amigos, crescermos juntos, porque o objetivo nosso é o mesmo. Sabe, o Dalmo falou uma coisa, tem que falar isso. Ele falou, olha... Nem estava pensando que ele ia para o outro lado. Ele falava assim que a gente conseguiu fazer alguma coisa, não tudo, sobre a proposta de Mãe Maria e dessa equipe espiritual que trabalha ali. E lá no hospital, teve uma hora que ele falou assim, bem assim, finalmente, ele pegou, segurou na minha mão e falou assim, e foi, meu, a Mãe Maria sabe que eu fiz tudo para cumprir o que ela queria. E eu me vejo na obrigação, Rui, de estar ali todos os dias. Não é fanatismo, não. É porque o rebanho fica sem o pastor. E eu não fazia nada disso, a não ser trabalhar na idade, que ele me poupava muito de tudo. Então eu tive que abraçar tudo, até a parte jurídica da tenda. Eu não sabia nada aqui, eu não sabia nem abrir a porta que eu fazia isso. Então, mas eu agradeço muito, gente, porque vocês são uma força para mim, Tiago. Eu amo você. Eu também. Eu amo você, Rui, eu amo vocês todos. E o Jorge, não ligue, eu fico meio zonzo quando eu fico assim. O Jorge é muito especial. Para mim. Seu filho. Eu não sei. Eu acho que ele é filho de Mãe Maria, não eu, porque eu me sinto assim como o filho dele, o carinho, gente, o jeito que como isso dá força pra gente. Porque senão é difícil, né, Tiago? É difícil, não é fácil. Só para lembrar. Alguma coisa do Cristo, alguma coisa, nem tudo que a gente não é capaz. O nosso próximo livro já está pronto, né? Já está até na editora, lá com o Fábio Dionísio, na editora Dionísio, e é sobre Mãe Maria, né? Praticamente, nós conseguimos acessar 5 encarnações de Mãe Maria, e ela fez o prefácio do livro, né? Fez o prefácio, então é uma história muito bonita, é um entrelaçamento lá que existe entre o personagem do livro, que é o Ângelo, que começa no começo do livro, depois, durante o desenrolar do livro, Mãe Maria entra, né? Como no livro passado foi Pai Joaquim continua no livro, mas agora Mãe Maria entra e vem mostrando essa história muito bacana. Então eu tenho, desde a primeira vez que eu encontrei com Mãe Maria, né? Eu já sabia que a gente tinha alguma coisa em comum, E hoje eu estou tendo a possibilidade, talvez, de devolver para ela alguma coisa que ela já deve ter feito por mim há muito tempo atrás e continua fazendo, que é contar essa história dela. Né? Então, o próximo livro está aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque é muito emocionante a história. Mas conta para nós, Jorge, quando que vai estar pronto? Ah, no começo do ano, se Deus quiser, porque já está na gráfica já, né? Na gráfica, que beleza. Não, e dia 20 eu estive lá na tenda, viu, Jorge? Era justamente o dia da comemoração da consciência negra, né? Uhum. E a gente vê, eu gosto do Morgan Freeman, que ele falou, olha, não existe consciência amarela, branca, negra, o que tem que haver é uma consciência humanitária para entender o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, né? Exatamente. Vamos aqui também, Rui, falando do quem estava aqui no Facebook era o Renualdo, que faz tempo que a gente não estava falando, estava morrendo de saudade do Renualdo. Um grande abraço, Renualdo. Está colocando olá, Jorge, grande abraço a todos e a essa turma maravilhosa, inclusive o Tiago e o Alamar, que tanto tem contribuído para a melhor compreensão de nossa amada doutrina. Está dizendo que ia me ligar para colocar as músicas do Jacques e Alana para encaminhar para mim, mas antes disso eu coloquei uma música do Jacques e Alana, que eles são lá do Sul e amigos do Renualdo, né? E uma dupla fantástica, Jacques e Alana, né? Então eu já coloquei aqui que ele pode mandar para a gente o restante das músicas, a gente sempre está colocando aqui. Dizendo que estava com saudade dele, ele está falando que está sempre na escuta, Rui, né? Mesmo que ele não entre aqui, mas ele está sempre na escuta e é uma pessoa que nós aprendemos a gostar bastante e ter amizade pelo Renualdo, embora a gente ainda não conheça o Renualdo pessoalmente, mas parece que a gente já conhece de uma vida inteira, né? Parece aquele filme, Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Exatamente, é o nosso relacionamento com o Renualdo, é esse. É exatamente, você falou a palavra, você falou a frase correta agora. Ele pela internet, exatamente. Mas pessoalmente ele gostaria de dar um grande abraço, um abraço gaúcho no nosso amigo Renualdo. Exatamente, Rui. Nós vamos aqui colocando agora a música aqui para sorteio, né? Ver quem foi sorteado aqui. E nós já sorteamos, quem sorteou ali foi o Alamar, para poder ficar, né? Os livros do Tiago, que depois o livro do Tiago, depois ele faz o autógrafo, a gente vai levar, e aí eu deixo na livraria Casa do Caminho depois, ou a gente entrega durante as palestras, se o pessoal for nas palestras dele. Quem ganhou aqui pela internet que participou foi o Babu. O nosso amigo Babu, que ligou para cá e participou pela internet, né, pelo WhatsApp, e ganhou o livro do Tiago. E a outra pessoa que ganhou foi a Vilma Torres, lá do Jardim Satélite, que é uma pessoa que sempre participa também do nosso programa. Ela ligou, foi por telefone. Então, essa Vilma Torres também. Nosso ouvinte, lembrando que nós deixaremos os livros na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. Para não esquecer, mais uma vez, vamos lembrando, Tiago estará daqui a pouco, às 18 horas, lá no Pequeno Tempo, fazendo a palestra sobre o perdão. Fica ali na Praça das Antilhas, número 30, atrás do Sesc. E amanhã, às 19h30, na AME, fazendo a palestra sobre o Cristo Consolador, às 19h30 na AME, que fica na rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. E quer dizer que o nosso programa domingo estava bom, você ouvindo lá em Poços de Caldas? Estava excelente, muito bom mesmo. Aquilo que eu coloquei no comentário, não sei se a Adriana falou, para ficar perfeito o programa mesmo, estava quase perfeito, para ficar perfeito só faltou eu, o Helder e o Rodrigo. Se tivesse nós três aqui, tinha ficado perfeito, né? O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. São 9h58, Rui. Temos que terminar o programa aqui agradecendo a todos. Como o Rodrigo não está aqui hoje, de repente o Renaldo entrou aqui e disse também. O Rui também tem sido muito amável comigo. O Renaldo está colocando aqui. Legal. Então, o Rodrigo não está aqui hoje. Às vezes a gente deixou de falar alguma coisa aqui do pessoal da internet. Mas aí, desculpa aí a nossa falha, se aconteceu isso. Rodrigo está lá na AME, lá no evento, precisou sair mais cedo. Nós agradecemos a Andréia, o Helder, a Adriana e a Adeli, que está aqui conosco, a Alamar, que está aqui também, ao Roxo, que esteve aqui presente, e a Ivanilde, que está aqui conosco hoje, né? E ela vai fazer depois aquela mensagem do Pedrinho, psicografado Pedrinho, sobre o Natal. Tiago, nós agradecemos a sua presença, os microfones aí para o seu até logo, né, Jorge? Porque exatamente. Eu queria agradecer aos amigos, todos os amigos aqui de São José, são bastante carinhosos, me sinto em casa aqui e queria desejar a todos os ouvintes, a todas as famílias, um Natal de muita paz, de muito amor, que Jesus possa renascer não apenas nesta data do ano, mas a cada dia em nossos corações. Que Ele nos ampare, que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe. Um forte e fraterno abraço. Não, só para não ficar sem nada, só para não dizer que eu estou aqui inventando conversa fiada. O Vitor entrou no ar aqui de novo, né? O Vitor Álvaro lá de Santos, e disse aqui, eu estava lá. A Mônica Medeiros confirmou, o Helder mesmo ET. Ainda colocou uma carinha de ET aqui ainda, né? Vamos estar encerrando. E vamos deixar para a Ivanilda encerrar com a mensagem do Pedrinho, viu, Jorge? Isso, legal. Psicografada agora, nesse instante. Papai do céu, eu gosto tanto do Natal. Sabe por quê, Papai do céu? Porque as pessoas vivem no clima de mais união. Para mim, o Natal é uma magia que contagia gente pequena e gente grande também. Até o Papai Noel é muito, muito legal. Eu gosto dele. Gosto de tudo que lembra o Natal de Jesus. Mas o mais importante, o presente mais bonito e que nunca se perde, é o sorriso daquela criança, nos convidando de braços abertos a crescer, sempre crescer em direção à grande luz que representa o nascimento de Jesus. Obrigado, Papai do Céu, pelo presente sempre vivo do Natal de Jesus. Gosto muito do Senhor. E agradeço sempre o chapéu mais lindo que já recebi. Não foi no Natal, mas Natal é para mim todos os dias. Que Deus abençoe todos vocês. Pedrinho. Muito legal. Legal aí o Pedrinho participando aqui com a gente também. Pedrinho é muita gente boa também, né? É danado, né? Para pular lá quando ele vem. Estava esquecendo de um aniversariante aqui, Rui. A Ivânia, minha amiga Ivânia, esposa do Luiz Carlos Pimentel, meu amigo Pimentel. A Ivânia também está fazendo aniversário. Um grande abraço para ela. E nós vamos terminar o nosso programa hoje aqui com a música Estrela Guia, do grupo Roupa Nova. Sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a teu lado, com o arco da promessa, do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo mundo. Todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo. Sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no vestido me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser